astúcia. Não contaram com nossa astúcia. Arrisco, comédia, tão tudo bolado. Aí, siga-me os bônus que os guerreiros vão mostrar os seus dons. A história então conta que os irmãos mártires, desde os tempos atrás das perseguições vorazes, trazendo os anais da história, sofrimento, glória e paz. Impérios, reinos, vassalos, gregos, troianos, viram de perto a vitória dos cidadãos celestianos. Disseram que de alguma forma iam acabar com os crentes. Sadraque, Mesaque, Abidnego, na fornalha ardente, marcharam como verdadeiros campeões. Daniel usava como travesseira a costela dos leões. Quebraram grilhões e ferrolhos de ferro. Mas quanto mais destino sustento, mais os crentes prosperam. Não contaram com nossa astúcia, fariseu. Um homem reviveu ao tocar aos ossos de Eliseu. Recalcado, comédia, impostor, vai passar mal. Elias pedia fogo, zombava dos profetas de Baal. A honra, a glória, o poder, o louvor, aquele que tem todo o domínio, que na história de Jonas fez o peixe um grande submarino. O inimigo fica bolado, completamente atordoado, pois sabe que nossos movimentos são friamente calculados. Não contaram com nossa astúcia. Não contaram com nossa astúcia. Nossos movimentos são friamente calculados, parceiro. Não contaram com nossa astúcia. Não contaram com nossa astúcia. Não contaram com nossa astúcia. Tá de brincadeira, né, parceiro? Aí, não sou altivo, mas todo cuidado eu tomo. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Tentaram matar os fiéis e caluniar o nosso mestre. Mas quanto mais nos perseguem, mais a igreja cresce, se estabelece. Fundamentada na fé e na palavra de um comandante que faz o menino pequeno derrubar o gigante no instante. Cristo, pesadelo dos façantes, que faz o desprezível tornar-se relevante. Avante estamos enquanto choramos, cantamos, pois quem semeia enquanto chora voltará ceifando, saltitando de alegria. Pois quanto mais matava o mártir, mais o número crescia todo dia. Em Deus se revela a sabedoria. Um exemplo, Paulo e Silas na prisão cantava e Gideão se partia. Lembrai do nosso irmão Jó, o imbecil do Satanás tentou impedir, levou a pior. Nós somos crentes perseguidos, porém convictos, guerreiros de muitas guerras, porém invictos. Desde o início da criação do mundo, não somos desse mundo, mas do céu somos oriundos. O império e as trevas, quanto o nosso reino não deslancha. Não se espante, um dia vier um crente surfar sem prancha. Nossa média. Não contaram com nossa astúcia. Não contaram com nossa astúcia. Se derrubar é pênalti, o juiz é Deus, irmão. Não contaram com nossa astúcia. Não contaram com nossa astúcia. Não contaram com nossa astúcia. Tá de brincadeira, né, parceiro? Não contaram com nossa astúcia.